meus tempos de moleque, o que eu fiz? Me lembro bem quando o pivete, o que deixava mó feliz era nadar no chafariz, depois da bola na chuva, lá no campinho de terra, a lama, a roupa lambuza. E o guardinha da praça acusa, corre mano, tira a blusa, veste ela como touca, se a mãe pega, surra é pouca. É claro que não é, vamos foge, dá no pé, não dava nada. No outro dia lá estava a criançada, brincava no tanque de areia, descia de bike na arquibancada. Este é o tempo que não volta sem movimento, sem revolta, apenas inocência, ainda longe da adolescência. É verdade, travessura, como quando a altura tacava ovo no busão, depois corria, queimava o chão, ou então pra pegar uma pipa. O final da vida antecipa, quando não a gente ia pra represa escondidos. Apenas coisas de moleque, tempos atrás, velhos amigos. Como eu queria retornar, poder voltar, mas a verdade é a idade que eu tenho que encarar. Não adianta usar disfarce, está em minha face. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. O que me faz feliz em meio a essa guerra é andar descalço, pisando sobre a terra, observar o pôr do sol no infinito horizonte, ter forças pra andar, atravessando muitas pontes, encher o pulmão de ar puro das florestas, lutar até o fim, no tempo que me resta, jogar o futebol com os parceiros verdadeiros. Realmente isso vale muito mais que dinheiro. Lembrar do gol caixão, pé na lata, esconde, esconde, ou virar a madrugada jogando Donkey Kong. O spray e o muro juntos formam arte. Já participei desse bang, eu já fiz parte. A poesia que eu canto nasce nas ruas, capoeira, hip hop, marginal, literatura. Sentimentos nobres me enche o coração ao saber da notícia, profunda emoção. O nascimento da minha filha, meu mundo, minha família. Quem me inspirou e me incentiva no dia a dia. Te amo, Giovana, por toda a minha vida. Te amo, minha filha, até depois da minha partida. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. Eu retorno à minha infância, nos meus tempos de criança. Fatos, pessoas, minha vida, vem nas lembranças. Eu lembro do tempo que minha vida se passava em outra quebrada, Parque São Paulo era área. A vida suburbana sempre esteve no meu sangue. A quebrada era longe, nem sequer tinha um bonde. Aí eu não esqueço de meu pai e minha mãe sem condições. Servente de pedreiro, trazia soluções. Era bom demais viver em paz, não ligar para os jornais, olhar pra trás e ver que tudo se passou. Pra mim não deixou marcas que ficou, laços, família, amigos, infância. Pegue tudo isso e leve nas lembranças. Valores que você pensa nada a ver, a mente rouba, trafica e se perde de você. Que você pensa nada a ver, se perde de você. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano, humano consciente em frente. Agradeço, pois sonhar ainda é possível, mesmo na correria, nesse dia difícil. Ter a si própria família pra amar, virtude que renova e alimenta minha alma. Admiro aqueles que agem com respeito, atitude na postura e que assume os defeitos. Aos que lutam na batalha por um mundo melhor, transpondo o trabalho exposto ao suor. A geração que aprende ensina a cada palavra, nos primeiros gestos, passos na caminhada. Vendo as crianças correndo atrás do pipa no sol, ou no lance malandro, um gol no futebol. Atentos, inspirados no conjunto orquestrante. Valorize seus pais, hino pra mente pensante. Músicas que encantam como harmonia, inspirados no horizonte da periferia. O intercalo no laço que embrulha o presente, tornando o imenso, sentido eternamente. A expressão do sentimento livre de do ritmo. Um show de rap pras mães numa tarde de domingo, multiplicando o espaço, mesmo ideal, contagiando o coração sem fim pro final. É etc. Mentes urbanas, deixando agora a mensagem para a paz humana. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano humano consciente em frente. Problemas pessoais sempre aparecem, mas os tempos de infância a gente não esquece. Tenha fé, abra sua mente, seja aquele mano humano consciente em frente.